Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. ZYM 673, Fundação Brasil 2000, FM 107,3, São Paulo. Tem parceria de conteúdo com a Rádio Eldorado. Eldorado Brasil 3000, 107,3. Orquestra Buena Vista Social Club apresenta Omara Portuondo em noite intimista no Bourbon Street. En el barrio La Cachimba se ha formado. Na noite de 20 de maio, o conjunto cubano mais famoso do mundo volta a São Paulo com sua cantora original, Omara Portuondo, para apresentação única no Bourbon Street. É a sua chance de ver e sentir o melhor da música cubana de perto em uma noite mais que especial. Orquestra Buena Vista Social Club apresenta Omara Portuondo, 20 de maio, no Bourbon Street. Informações 5095-6100 e www.ingressorapido.com.br. Promoção Eldorado FM. Realização Top Link e Bourbon Street. Fundação Brasil 2000 e Rádio Eldorado, uma parceria de conteúdo em FM 107,3. Eldorado Brasil 3000. Cansou da vida de cigano? Então faz assim. Acesse o Zap Imóveis e encontre milhares de opções de apartamentos, casas e lofts para alugar ou comprar. É rápido, é fácil. Zapimóveis.com.br, o maior classificado de imóveis online do Brasil. Clicou, achou, mudou. As novidades do mundo das artes, cultura e entretenimento. Hype Eldorado. Todos os dias em 3 edições, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. facebook.com/Rádio Eldorado. O Facebook da Rádio dos Melhores Ouvintes. facebook.com/Rádio Eldorado. A partir de agora, Reserva Eldorado. Eldorado. A boa safra da música. 9h34, uma ótima noite para você. Eu sou Ronaldo Rassi, começando mais um Reserva Dourado. Aqueles sons que fizeram história, a gente tem que tocar para você. A gente vai tocar Neil Young, tem Elvis Presley, The Rich Mix, The Doors. A gente abre com Beatles, Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get her. Reserva Eldorado. Reserva Eldorado. Don't let a good você ouve Reserva Eldorado. Mix aqui no Reserva Dourado, There Must Be an Angel, também Elvis Presley com Suspicious Mind, Neil Young, Heart of Gold e ainda Beatles abrindo com Hey Jude. 9:49 tem The Doors. People

Reserva Eldorado. Fechando com Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, R.E.M. com Shiny Happy People e ainda The Doors com People Are Strange. Reserva Dourado, volta amanhã. Termina aqui, Reserva Eldorado. Reserva Eldorado. Jazz Masters, com Paulo Mai, Márcio Tabach e Dudão Melo. E nessa edição do Jazz Masters, temos o prazer de trazer lá dos países nórdicos, no Spirit Helsinki, ou vamos lá sintetizar esse grupo todo num cara só, chamado Tuomas Kallio. O Tuomas Kallio, que veio com aquela referência. Vou produzir música eletrônica, mas com outras texturas mais orgânicas e tudo mais. Isso caiu muito bem, né, Dudão Melo? Tuomas Kallio chega aqui no Jazz Masters com o New Spirit Helsinki, uma grande referência dessas grandes bandas do século XXI, né? E quando você disse quando ele queria fazer música eletrônica e realmente fez, mas ele fez convidando músicos de jazz. Eu acho que foi a grande diferença dessa cena de no jazz europeia, vem daí, né? Eles fazem um som pra pista, com uma cabeça realmente voltada para estilos urbanos, modernos, mas com grandes músicos, com grandes instrumentistas. O Thomas Kalil é um grande guitarrista, aqui ele faz um down tempo, com um baixo acústico, com uma batida seca, um vocal soul cheio de efeitos, lembra muito trip hop, ou seja, os caras têm muitas referências e é um som muito legal. Então vamos lá, conferir tudo isso com New Spirit Helsing, Silent Steps. Jazz Masters. É o Jazz Masters. Quer saber mais do que a gente toca? Acesse agora jazzmasters.com.br, cadastre-se e receba semanalmente as nossas novidades. Check it out, Jazz Masters. Check it out, Jazz Masters. Eldorado, Brasil 3000. 107,3. Eldorado. a rádio dos melhores ouvintes. ZYM 673, Fundação Brasil 2000, FM 107,3, São Paulo. Tem parceria de conteúdo com a Rádio Eldorado. Eldorado Brasil 3000, 107,3. Eldorado. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something Eldorado. You abandoned me. Love don't live here anymore. Just a vacancy, babe. Love don't live here anymore. When you lived inside of me, there was nothing I could conceive. You wouldn't do for me. Trouble seems so far away. You changed that right away, baby. You abandoned me. Love don't live here anymore. Esse foi Seal com Love Don't Live Here Anymore. Teve também Carole King com It's Too Late. 8h59. Continue com a gente. Eldorado Brasil 3000. 107,3. Eldorado Pintou Limpeza. Vamos falar de lixo eletrônico de novo? Muitos ouvintes mandaram e-mails com dúvidas sobre o que fazer com esse material. Bom, gente, o lixo eletrônico é aquele monitor, mouse, teclados, telefones e outros eletroeletrônicos que você aposentou. Estes produtos precisam de tratamento especial, pois trazem um metal pesado, nocivo ao meio ambiente e não pode simplesmente ser jogado fora. Procure empresas que fazem o recolhimento correto deste material. Mais conteúdo sobre este tipo de material no site lixoeletrônico.org. Eldorado Pintou Limpeza. 11 anos. Atitude responsável para um planeta vivo. Apoio cultural. Tetra Pak. Proteja a nossa cidade e o nosso planeta. Recicle o lixo. E jogando pelo meio ambiente. Uma iniciativa do Banco Cruzeiro do Sul. Nesse jogo, todo mundo ganha. Acesse jogandopelomeioambiente.com.br. Receita para começar bem o dia. Músicas que fazem a diferença. Arte, cultura, comportamento, entretenimento. Silenced by Night é a primeira faixa tirada do novo trabalho de estúdio da banda Keane, que se chama Strangeland. O metrô de São Paulo quer copiar o de Londres, mas não em extensão. Música e cinema no Cine Drops com Marina Persson. O filme é de 1996 e, na minha opinião, é o melhor do diretor Danny Boyle. E, claro, muita música. Como num romance, o homem dos meus sonhos me apareceu dentro. Eldorado Conecta. De segunda a sexta, a partir das 7 da manhã. E agora até as 10, com uma hora a mais de duração. Só aqui na Eldorado, em 107,3. A rádio dos melhores ouvintes. ZYM 673, Fundação Brasil 2000, FM 107,3, São Paulo. Em parceria de conteúdo com a Rádio Eldorado. Eldorado Brasil 3095, uma ótima noite. Eu sou Ronaldo Raci, nessa hora tem Elton John, tem também Sade, Dion Ferris, tem também Cine Drops, música de cinema com a Marina Persson. Às 9h30 você ouve o Reserva Eldorado, sons que fizeram história, escolhidos especialmente para você, e a gente abre com o som do Ray Charles, ou What a Wonderful Morning. Eldorado. There's a bright golden haze in the meadow. The cone is as high as an elephant's hide, and it looks like it's climbing clear up to the sky. Well, I say, oh, what a beautiful morning. Yeah. Yes, what a wonderful day. Y'all look out there. I've got a beautiful feeling. Everything. Everything going my way. Y'all come on now. cattle are standing like statues. The cattle are standing like statues. They don't turn their heads as they see me ride by. But a little brown maverick is winking her eye. She said, oh, what a beautiful morning. Yeah. Well, what a wonderful day. I want y'all to know, no, I've got a beautiful feeling. I've got everything. And everything going my way. Everything going my way. A tree and a little old weeping willow is laughing at me. She said, oh, what a beautiful morning. Yes, what a wonderful day. Y'all, I got a beautiful feeling. I got everything. I got everything. I got everything going my way, my way. Dourado 107,3. Place to

Rhythms del Mundo e Coldplay aqui no Eldorado com Clocks. Teve também Elton John com Rocket Man e ainda Ray Charles abrindo a hora com Oh, What a Beautiful Morning. 9:19 tem Sarah Vaughan. I'm Essa foi Xadê aqui no Eldorado com Lover's Rock. Teve também Sarah Vaughan com T42, 926. Continue com a gente. Daqui a pouquinho tem Reserva Eldorado. Antes tem Cine Drops. Cine Drops Eldorado. Com Marina Persson. Oferecimento Square Granja Viana. Cinema IMAX, restaurantes, cafés e lojas. Nossas praças e alamedas te aguardam. Olá, tá na hora da gente falar de música e de cinema. Às vezes quando me perguntam qual é a sua canção favorita de tal banda ou de tal compositor, bom, às vezes acontece, em alguns casos, a gente não ter uma, nem duas, dá pra fazer uma lista. Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. ZYM 673, Fundação Brasil 2000, FM 107,3, São Paulo. Tem parceria de conteúdo com a Rádio Eldorado. Eldorado Brasil 3000, 107,3. Almanaque Olímpico Eldorado. Oferecimento Bradesco. Presença lado a lado com o esporte brasileiro. O que você acha de correr 42 quilômetros, 195 metros descalço? O etíope Abebe Bikila não só fez isso, como levou a medalha de ouro. O feito aconteceu nas Olimpíadas de Roma, em 1960. O patrocinador oficial do evento não forneceu calçados que ficassem confortáveis e Abebe resolveu correr descalço. Chegou 15 segundos à frente do segundo colocado e bateu o recorde mundial. Quando jovem, um atleta de origem pobre, foi trabalhar para a Guarda Imperial Etíope para poder ajudar a família. Lá foi notado por um finlandês, contratado para treinar os soldados. Em 64, na maratona das Olimpíadas de Tóquio, Abebe conquistou mais uma medalha de ouro, dessa vez calçado. Ele chegou 40 segundos à frente do segundo colocado e novamente bateu o recorde mundial. Abebe Bikila é o único atleta a ganhar duas maratonas em Jogos Olímpicos. Almanaque Olímpico Eldorado. Apoio Cultural Bradesco. Confissões das Mulheres de 30, comédia de Domingos Oliveira. Mais de 150 mil pessoas já assistiram. Você não pode perder. Teatro Anhembi Morumbi, sábados 21 horas, domingos 20 horas. Informações 2872-1457. caproduções.com.br. Esperamos por você. Acesse territorioeldorado.com.br. Seleções musicais com o repertório dos principais artistas e estilos da nossa programação. Acesse territorioeldorado.com.br e clique em playlists. Queridos ouvintes, aqui é o Pedro Andrade. Eu sou jornalista, moro em Nova York há 10 anos e é com muita alegria que eu anuncio que toda semana eu vou estar aqui na Rádio Eldorado dividindo novidades nas áreas de entretenimento, cultura, gastronomia, arte, atualidades e, é claro, dando ótimas dicas para as suas próximas viagens. Conexão América Eldorado. Música e informação direto de Nova York. Toda quinta às 8 da noite e reapresentação aos sábados às 7 da noite, só aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. ZYM 673, Fundação Brasil 2000, FM 107,3 São Paulo, em parceria de conteúdo com a Rádio Eldorado São Paulo, a Rádio dos Melhores Ouvintes. A partir de agora, Playlist Eldorado. 10h13, tudo bem com você? Começando Playlist Eldorado. A gente vai tocar Johnny Martin, Badia Side e Seu Jorge juntos. Tem Moby, New Cool Collective e a gente abre com Sheryl Crow, Every Day is a Winding Road. Playlist Eldorado. Stare at the wall. well, she's got it all now. What's going on? Time slips away. You got it all wrong. Saw her today and that's all. Get up off the ground, back on your feet. It's easily done. She didn't really hurt no one. Walk on down that street where we need you. Down on the corner where there's nothing to do. Hora da FM, 10h22. Sabia meu rosto, na bandeja café, chocolate, biscoito, salada de fruta, suco de mamão. No almoço era filé mignon, com arroz à la grega, batata corada e um vinho do bom. No jantar era a mesma fartura do almoço, e ainda tinha opção, é, mas dei mole, ela me dispensou. Cheguei em casa outra vez doidão. Briguei com a preta sem razão. Quis comer arroz doce com quiabo. botei sal na batida de limão. Dei lavagem ao macaco, banana, pouco osso pro gato, sardinha ao cachorro, cachaça pro pato. Entrei no chuveiro de tênis, sapato, não queria papo. Fui lá no porão, peguei três oitão, dei tiro na mão do próprio irmão. E quis me segurar, ele conseguiu me desarmar. Fui pra rua de novo, entrei no velório pulando a janela. Xinguei o defunto, apaguei a vela. Cantei a viúva, mulher de favela, dei um beijo nela. O bicho pegou, a polícia chegou. Ela não me quer mais. Perfeito. Favela. Sal na batida de limão. Deu lavagem ao macaco, banana pro porco, osso pro gato, sardinha ao cachorro, cachaça pro pato. Entrei no chuveiro de terno e sapato, não queria papo. Foi lá no porão, pegou três oitão, deu tiro na mão do próprio irmão. Que quis te segurar, ele conseguiu me desarmar. Fui pra rua de novo, entrei no velório pulando a janela. Xinguei o defunto, apaguei a vela. Cantei a viúva, mulher de favela, dei um beijo nela. O bicho pegou, a polícia chegou. Em couro levou, em cana entrou. Ela não me quer mais. Bem feito. Playlist Eldorado. Sing my song. just to suggest that I'm selfish. I've been trying to impress that more is less and I'm repressed. I should do it instead. However I look, it's clear to see I love you more than you love me. However I look, it's clear to see I love you more than you love me. I love you more than you love me. I love you more than you love me. Electronic aqui no Playlist Dourado com Getting Away With It. Também Badia Saad e Seu Jorge com Vacilão. Johnny Marr com Down on the Corner e ainda Sheryl Crow abrindo com Every Day is a Winding Road. Agora 10:30, a gente segue com Moby. Playlist Eldorado. Just begun before the rising sun. Eldorado. A boa música sem intervalo. Get it on. Esse foi o Marvin Gaye, aqui no Playlist Eldorado, com Let's Get It On, New Crew Collective, com We've Only Just Begun, e ainda Moby com Porcelain. Agora 10h44. Hype Eldorado, cultura e arte, na 107,3. Muito antes dos CDs, DVDs e pendrives, o que se usava para armazenar arquivos eram os disquetes. Você se lembra disso? Pois então, esse item é obsoleto nos dias de hoje, mas ainda tem muita gente com disquetes aí em casa, né? Sem saber que fim dar a eles. Uma boa opção é reutilizar essas peças. O site gringo Instructables dá dicas e o passo a passo para transformar sua pilha de disquetes em maletas, bloco de notas, porta-canetas e até vasinhos. Se você não assistiu a Pulp Fiction, provavelmente já ouviu falar desse filme com um elenco estrelado, né? Samuel L. Jackson, John Travolta, Bruce Willis, Uma Thurman. Esse clássico dos anos 90 inspirou o ilustrador Maxine Dalton, que há algum tempo criou um pôster com os personagens do filme. A criação acabou sendo divulgada no evento Quentin vs. Coen, uma amostra baseada nos filmes dos irmãos Coen e Quentin Tarantino, que rolou em Nova York. O legal é que cada personagem está em uma espécie de embalagem, como se fossem ser vendidos como bonecos. Para ver essas e outras notícias de cultura e arte, acesse territorioeldorado.com.br/hype. Hype Eldorado, cultura e arte, na 107,3.